criançada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espere em Deus, espere em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu. Alma cansada, os teus lamentos não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Espera em Deus, confia somente no seu amor.